Várias situações de atropelamento foram registradas em Foz do Iguaçu nesta segunda-feira. Um dos mais graves ocorreu por volta de 16 horas e 30 minutos, quando socorristas do SIAT deslocaram-se até a Avenida Felipe Vancher, esquina com Pôr do Sol, no bairro Jardim São Paulo, para darem atendimento a uma vítima de atropelamento. No local foi constatado que a vítima estava escondida em meio ao matagal, quando teria saído correndo, jogando-se em frente a um caminhão Hyundai HR placa AQY9950 de Foz do Iguaçu, conduzido por Otávio Martins Guimarães. Segundo informações prestadas pela ex-esposa da vítima, o indivíduo teria tentado suicídio devido a problemas conjugais. Socorrido em estado gravíssimo, ele foi levado ao pronto-socorro do Hospital Municipal, onde foi identificado como Marcos Alves da Silva, de 20 anos. A vítima foi encaminhada entre a vida e a morte para o pronto-socorro e ainda não está livre do perigo, informam as autoridades médicas. O pelotão de trânsito do 14º BPM fez o registro da ocorrência. O motorista envolvido deverá responder judicialmente pelo ocorrido, mesmo sendo um acidente provocado pela própria vítima. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.